Total, total. Mais uma empresa do grupo RBA, uma emissora do Sistema Norte de Comunicação. Marabá para Brasil. Acelere com a FM.